vencedor. Sou vencedor. Sou vencedor. Linha de frente na batalha sou. Sou vencedor. Aqui guerreiros no ataque sou. Sou vencedor. A palavra é minha arma sou. Sou vencedor. Em terra de gigante sou tipo gladiador. Vida sofrida o dia a dia, o corre é louco, eu tô ligado. Fé em Deus, segue em frente. Jesus meu aliado. Embaçado eu sei que é. Deus maluco no veneno, leva a paz do Senhor. Pois sei que tá valendo, salve, salve. Meus manos, tão sempre na unção. Uma pá de sangue bom, boa satisfação. Correr pelo certo hoje dia não é faça ilusão. Segue firme, junto do fracasso. Quem cai pelo crime, serve de exemplo. Dinheiro, muita grana, no final só tormento. Me diz pra que os cordão, muita prata no pescoço. Se os humildes da terra, no céu terão o ouro. A verdade tá aqui, Bíblia sagrada, o nome dela que resgata meus irmãos perdidos na favela. O sistema do cão traz a morte lentamente. Eu trago aqui, outro ali, respirando a serpente. O recado é esse, guerreiros de Jesus, leva a palavra, a expressão pregada lá na cruz. Segue firme, não desando. O Senhor é muito mais, o corre é louco, mas aí segue firme nessa paz. Linha de frente na batalha sou. Sou vencedor. Aqui guerreiros no ataque sou. Sou vencedor. A palavra é minha arma sou. Sou vencedor. Em terra de gigante sou tipo gladiador. Linha de frente na batalha sou. Sou vencedor. Aqui guerreiros no ataque sou. Sou vencedor. A palavra é minha arma sou. Sou vencedor. Em terra de gigante sou tipo gladiador. Olha lá quem é. Face eterna de novo. Só os loucos por Cristo com a unção do renovo. Medi favela diretamente do povo. Ressurgindo das cinzas, revestido de fogo. Falando a verdade, não tem falsidade, com sinceridade. A realidade pregada na cruz. A luz que te guia se chama Jesus. Se o mundo te atrai, não me seduz. O Espírito Santo vai quem me conduz. Na guerra da vida, na tribulação. Minha vida sem Deus não tem mais razão. Razão de viver, se servir ao Senhor. Escravo, cativo, pecado, sem o teu amor. Que envolve meu ser, saciando tua fome, tua fé. Só vou proclamar o teu nome, Jesus. Esse nome tem poder. Nem com mil palavras eu consigo agradecer. Puta mais forte que nunca, permanecendo firmão. Linha de frente no rap sem apoiar a função. Sem esquecer que Jesus deu a vida por mim, mas se lembrando que o